quem possa. Copa de 82. Seleção brasileira é considerada o melhor time da Copa. Mas é a Itália que conquista o seu terceiro título. Brasil não é mais o único tricampeão mundial de futebol. Em 1982, o futebol brasileiro tinha se renovado mais uma vez. O técnico Tele Santana pôde reunir um grupo excepcional de jogadores. Com um futebol bonito e ofensivo, o time de Tele não teve dificuldade para vencer Venezuela e Bolívia na fase eliminatória. Zico, Júnior, Falcão, Sócrates, Cerezo, Leandro e Éder faziam o futebol brasileiro voar bem alto, lembrando a fabulosa geração de 70. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é de rei. Voa, canarinho, voa, mostra nessa Copa. Em 1982, pela primeira vez, a Copa teve 24 seleções ao invés das 16 tradicionais. O Brasil ficou no grupo 6, com União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. Na primeira fase, os nossos jogos foram todos na belíssima cidade de Sevilha. O Brasil estreou contra a União Soviética. Depois de terminar o primeiro tempo perdendo de 1 a 0, a seleção virou o jogo com belos gols de Sócrates e do Ponta Éder. No primeiro, Sócrates driblou dois adversários e de fora da área mandou uma bomba no ângulo do excelente goleiro da Saev, que enlouqueceu o locutor Jorge Cury. Apesar de não ter jogado tudo o que podia, a seleção mostrou um futebol que encantou o mundo. A partir daí, o Brasil se tornou favorito para o título. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é de rei. No segundo jogo contra a Escócia, também tomamos o primeiro gol. Mas ainda no primeiro tempo, Zico empatou cobrando uma falta no ângulo, sem nenhuma chance para o goleiro escocês. Atenção, caminha Zico, apontou, atirou, a gol! Brasil! Gol! No segundo tempo, o Brasil deslanchou e os gols foram saindo naturalmente. Oscar, Éder e, no finalzinho, Falcão terminou a goleada. Brasil 4, Escócia 1. Contra a Nova Zelândia, mais uma goleada. Dois gols de Zico, um de Falcão e outro de Serginho. Brasil 4, Nova Zelândia 0. Brasil classificado em primeiro lugar no grupo. De Sevilha, a seleção brasileira foi para Barcelona, onde enfrentaria Itália e Argentina. A Argentina, campeã na última Copa, parecia ser o adversário mais perigoso. A Itália vinha aos trancos e barrancos, um empate sem gols contra a Polônia e dois empates de 1 a 1 com Peru e Camarões deram a classificação aos italianos. Depois do Brasil, era a França que praticava o futebol mais bonito da Copa. O time, comandado pelo talentoso Michel Platini, tinha ainda Tigana, Giresse, Rocheteau e o Ponta Cis. Um timaço! Na primeira fase, a França goleou o Kuwait, dirigido pelo brasileiro Carlos Alberto Parreira, por 4 a 1. Nesse jogo, um importante e influente príncipe do Kuwait conseguiu mudar uma decisão do juiz. O comentarista da BBC, Jader de Oliveira, relembra o episódio. Foi um dos momentos mais surpreendentes da Copa de 82, quando o príncipe Farid Al-Ahmed Sabah, irmão do emir do Kuwait, desceu ao campo, entrou no gramado e exigiu que o juiz voltasse atrás na decisão de dar à França um gol que para o juiz tinha sido legítimo, para o príncipe não. O juiz recuou, aceitou a reclamação do príncipe, ele foi depois punido pela invasão de campo, mas prevaleceu a vontade dele, ou seja, o gol não foi contado. No primeiro jogo do nosso grupo, a Itália surpreendeu e ganhou dos argentinos por 2 a 1. Agora, para a Argentina, só a vitória interessava contra o Brasil. No time argentino, o jovem Diego Maradona estreava numa Copa do Mundo, mas quem brilhou foi o Brasil. Com um futebol irresistível, o time comandado por Tele não deu chance aos argentinos. A seleção estava realmente decolando. Voa, canarinho, voa, mostra que tu queres ver. Voa, canarinho, voa, mostra nessa... essa Copa que eu já sei. Logo aos 11 minutos de jogo, Éder, cobrando falta, mandou uma bomba que se chocou contra o travessão do goleiro Filhol. No rebote, Zico completou com oportunismo. Voltou a Zico e inventou. É gol! No segundo tempo, um gol de Serginho e outro de Júnior liquidaram a fatura. A Argentina perdia o jogo e Maradona, perdido em campo, perdia também a cabeça. 5 minutos antes do fim da partida, Maradona atingiu Batista covardemente e foi expulso. No finalzinho, a Argentina ainda fez um gol de honra, mas a festa no Sarriá era toda brasileira. Agora, um simples empate com a Itália nos colocaria na semifinal. Mas os italianos surpreenderam. O artilheiro Paulo Rossi abriu o placar logo aos 5 minutos. O doutor Sócrates empatou aos 12. O resultado voltava a classificar o Brasil. 13 minutos depois, Toninho Cerezo errou uma saída de bola e o artilheiro Rossi agradeceu o presente, fechando o placar do primeiro tempo em 2-1. O Brasil ainda teve um pênalti a seu favor, não marcado pelo juiz. O jogador Gentili segurou o Zico dentro da área, chegando a rasgar a camisa do brasileiro. É o próprio Zico quem comenta o lance. Foi um lance de esperteza do Gentili, que no momento em que a bola, que eu me preparava para receber o passe, a bola estava no pé do, nos pés, se não me engano, do Sócrates. Quando eu movimentei, ele me agarrou e quando a bola vinha chegando foi quando ele me soltou e eu já tinha perdido a condição de ir em cima da bola. E eu tenho certeza que o hábito de vir está acompanhando a jogada, por isso não vi o lance. Quando ele olhou, ele ficou assustado quando ele viu minha camisa rasgada daquele jeito. No segundo tempo, o jogo continuou lá e cá. Aos 23 minutos, um gol de Falcão renovava as esperanças de classificação. Mas o Brasil continuou jogando no ataque, dando chance à Itália. E 6 minutos depois, mais uma vez, o oportunista Paulo Rossi deu números definitivos ao placar. Itália 3, Brasil 2. A melhor seleção da Copa estava eliminada. Ninguém podia acreditar que aquele time que encantou o mundo não seria campeão. Muita gente não entendeu por que o Brasil, que precisava apenas do empate, não parou de atacar um só momento. Mas para o jornalista Odemário Toguinhó, a razão é bem clara. Eu acho que o grande erro foi do Tele, né? Apesar de dizerem o contrário, foi o Tele. Nós tínhamos um grande jogador e não conseguimos formar um time. Nós tínhamos um time com aqueles craques todos, tinha que ser campeão, pô. O time não sabia defender, o time só sabia atacar. Então nós armamos um grande time para atacar e esquecemos de armar um time para defender. E é o próprio Tele Santana quem fala agora da derrota de 1982. Eu faria da mesma forma. Eu acho que a seleção brasileira estava num estágio tão bom que não podia trocar nem jogadores e nem de sistema, porque o Brasil sempre foi um time ofensivo e não podia naquela Copa modificar e jogar defensivamente. Mesmo tendo uma vantagem de 2 vezes para poder se classificar, mas mesmo assim não é que tenha jogado ofensivamente nessa oportunidade. Só não modificamos a nossa maneira de jogar. O atacante Paulo Rossi, o carrasco do Brasil, acabaria como artilheiro da Copa de 82 com 6 gols. O jornalista Gerson Sabino conta um episódio que mostra como os brasileiros não perdoaram Paulo Rossi. O Paulo Rossi esteve uns 2 anos em São Paulo, então ficou muito comovido com o Palmeiras convidar para ele jogar uns 6 meses, mas ele contou um fato muito engraçado. Ele, quando ele estava saindo do hotel, um táxi parou, aí o sujeito, Paulo, vamos encontrar depois. Ele falou, o senhor é o Paulo Rossi? Não leva o senhor, não. Com o Brasil de fora, a França passou a ser o grande favorito para o título. Mas na semifinal, contra a Alemanha, os franceses cometeram o mesmo erro do Brasil. Depois de estarem ganhando de 3-1 já na prorrogação, os franceses não pararam de atacar e acabaram cedendo o empate. E na primeira decisão por pênaltis da história da Copa do Mundo, a Alemanha derrotou a França e se classificou para a grande final contra os italianos. Infelizmente, a participação do Brasil na partida final se limitou à presença do juiz Arnaldo César Coelho. Era a primeira vez que um juiz brasileiro apitava uma final de Copa do Mundo. A Itália entrou no jogo final com raça de campeã e trucidou a Alemanha, 3-1. A Itália também conseguia o seu tricampeonato. Para muitos, a Copa de 82 marcou o fim da era do futebol arte. A partir daí, prevaleceram esquemas táticos defensivos que tiraram o brilho do espetáculo. E times como a França de Platini e o Brasil de Zico, Sócrates e Falcão passaram a ser citados para mostrar que no futebol o que conta mesmo é o resultado. Esses craques fabulosos ainda jogariam mais uma Copa do Mundo em 86 no México. E mesmo sem ganhar uma Copa, esses jogadores serviram de inspiração para a nova geração de craques brasileiros.